ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz. Emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. Pesquisa Ibope Estado Rede Globo confirma. Dilma já tem 51% das intenções de voto contra apenas 25% de Serra. São 26 pontos de vantagem para Dilma. A pesquisa realizada entre 14 e 16 de setembro, com margem de erro de 2%, mostra que o Brasil está no caminho certo. Cresce a certeza. É Dilma presidente. Obrigação para o Brasil seguir mudando. Como deputado federal, duas vezes servi ao meu país, mas quero servir mais, muito mais, como presidente do Brasil. Pra presidente é 27, é Imael. Quando a Dilma deu as ordens, foi um a Jesus, aumentou o caos aéreo e a minha conta de luz. Toque, toque, toque, bate na madeira, Dilma no comando, fim de brincadeira. Mas nunca! Coligação Brasil Pode Mais. Se a Dilma for eleito, o Zé Dirceu já tá falando. É o PT que vai mandar, ele mesmo tá avisando. Toque, toque, toque, bate na madeira. Dilma e Zé Dirceu, vem de brincadeira. Vixe. Coligação Brasil Pode Mais. A partir deste momento entra no ar, através das ondas da Rádio Universitária FM, mais um programa da série Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações por minuto, os chamados discos de cera, que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Hoje, nossa homenagem é ao cantor, compositor e violonista Francisco Alves. Eu sonhei que tu estavas tão linda. Valsa de Lamartine Babo e Francisco Matoso. Francisco Alves canta com a Orquestra Odeon sob direção de Fonfon. Gravação Odeon de 9 de setembro de 1941, disco lançado em outubro de 1941. Eu sonhei que tu estavas tão linda. Dançando, ambos silêncios. os pares que rodeavam entre nós diziam coisas, trocavam juras a meia voz. Violinos enchiam o ar de emoções e de desejos uma centena de corações. Pra despertar teu ciúme, tentei flertar alguém, mas tu não flertaste ninguém. Olhava só para mim, que vitórias de amor cantei, mas foi tudo um sonho acordado. Sob a Máscara de Viludo, canção bolero de Davi Nassa e Alci Pires Vermelho. Francisco Alves gravou com acompanhamento de Radamés Gnatale e sua orquestra em disco Colúmbia de 20 de março de 1940, disco lançado pelo suplemento Colúmbia para março de 40. Sob a Máscara de Viludo. Muda-se o ritmo de todas as canções, mas um carnaval passou no livro triste das recordações, mas uma ilusão ficou. Das três noites de loucura eu recordarei ainda, sob a máscara de viludo negro, misterias e lindas. Oh, bela companheira de alegria, um sorriso apenas, um olhar de bom, e a cidade que te divertia em um sonho de louca fantasia foi pequena demais para nós dois. Amor, porém depois você partiu, cantando a melodia que inspirou esta canção. Desde então a saudade que ficou, não quis abandonar o meu coração. Agora minha vida se resume em três noites de felicidade. E quando eu ouço aquela melodia, mais aumenta, amor, esta saudade. Termina assim este romance, canção de Francisco Alves e Davi Nassa. Francisco Alves canta com acompanhamento do conjunto de Benedito Lacerda. Gravação Colúmbia de 22 de outubro de 1940, com lançamento em novembro do mesmo ano. Termina assim este romance. Música. saudade ainda passeia. Já bate a tristeza em minha porta. Já se afastam os teus passos sobre a areia. Este romance sem pranto, sem adeus. Adoração, valsa de Nelson Ferreira, que Francisco Alves canta com a Orquestra Odeon, sob direção de Simon Butman. Gravação Odeon, de 10 de março de 1939, disco lançado em abril do mesmo ano. Minha Adoração. Thank you. luz vibrante dos olhos teus. Sorrindo as estrelas e subindo ao céu, virá jurar aos pés de Deus que será só de você. Meu Romance, canção de Sinclair Sena, que Francisco Alves canta com acompanhamento de violões. Gravação de 30 de março de 1938, disco lançado em maio de 38. Meu Romance. Miragem deslumbrante deste meu sonho alucinante, no grande amor que te botei. Mas aos pés de Deus juraste falso um dia, dizendo que também vivia no meu amor os sonhos teus. Lá onde nasceu minha esperança, meu sonho lindo de criança, constantemente vou rezar só para pedir nesta oração ao Criador, pra não deixar morrer assim o nosso amor. Vem iluminar minha ilusão com teu olhar. Vem afugentar minha aflição. O meu penar, não posso mais viver pensando em ti, numa saudade que jamais senti. Vem fazer viver este meu sonho ideal. Vem fazer vibrar minha alegria. Vem com teu sorriso perfumar a vida neste meu romance original. Ao Criador, pra não deixar morrer assim o nosso amor. Pela Rádio Universitária FM, Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje com músicas da carreira fonográfica do cantor e compositor Francisco Alves, nascido em 19 de agosto de 1898 no Rio de Janeiro e falecido em acidente automobilístico no dia 27 de setembro de 1952, na estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, a Via Dutra. Misterioso Amor, valsa canção de Sinclair Sena. Francisco Alves canta com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira, gravação de 11 de março de 1937, disco lançado ainda no mesmo mês, março de 1937. Misterioso Amor. Misterioso amor, eu te senti na noite inteira, nos lábios que beijei, no sonho lindo que sonhei. Misterioso amor, da sombra vaporosa que beijei e que se dissipou no sonho que passou. misterioso amor, tu me deixaste a boca em brasa, no beijo que me deste cheio de ânsia e de calor. Quisera repetir este prazer sentido, ó sombra vaporosa que me deste o teu amor. Mas tu me deixaste assim extasiado e desapareceste no espaço. Vivo a procurar-te em vão, ó sombra do mistério, que soube despertar assim o meu humilde coração. Quando chega a noite, o meu anseio cresce e fico acordado a te esperar. Mas a noite passa e o sol te aparece e me surpreende por teu amor a suspirar. Amor, tu me deixaste a boca em brasa, no beijo que me deste cheio de ânsia de calor. Quisera repetir este prazer sentido, a sombra vaporosa que me deste o teu amor. Reflorir da minha vida, canção de Sinclair Sena. Francisco Alves canta com o conjunto regional RCA Victor. Gravação Victor de 20 de abril de 1936, com lançamento em julho de 1936. Reflorir da minha vida. Adeus, mágoas e dores, já desprezei o meu passado de tristezas, em que vejo meu sonho, um sonho novo de amor e sutileza. Oh, vem para o amor, deixo o passado num sorriso que findou. E que um dia aos lábios aflorou no sonho que passou. É o reflorir da minha vida, és o matiz de toda minha inspiração, és a esperança que me embala o coração. Num lindo berço feito de arminho da ilusão, e do beijo teu guardar eu quero todo o prazer que tive então ao te beijar, pra

Na tristeza da tarde que morre, o teu vulto desejo rever, e a saudade me envolve em seu manto, deixando minha alma sofrer. Recordando meus dias felizes, relembrando o antigo esplendor, vou vagando à procura de um sonho, de um sonho de vida e de amor. E ao final desse sonho, minha alma magoada só encontrou desilusão. Acabou o meu sonho de felicidade, meu sonho de vida, meu sonho de amor. A Mulher que Ficou na Taça, valsa de Francisco Alves e Orestes Barbosa. Francisco Alves canta com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira. Gravação realizada no dia 12 de abril de 1934, disco lançado em outubro de 1934. A Mulher que Ficou na Taça. Nostalgia, vou procurar alegria na ilusão do cabaré. Sinto beijos no meu rosto e bebo por meu desgosto, relembrando que tu és. E quando bebendo espio uma taça que esvazio, vejo uma visão qualquer. Não distingo bem o vulto, mas deve ser do meu culto o culto desta mulher. Quanto mais ponho de vida, mais a sombra colorida aparece ao meu olhar, aumentando o sofrimento. No cristal limpo e sedento, quero a paixão sufocar. E no anseio da desgraça, encho mais a minha taça para afogar a vida. Quanto mais bebida eu ponho, mais prece a mulher no sonho, na taça e no coração. da desgraça, encho mais a minha taça para afogar a vida. Quanto mais bebida eu ponho, mais cresce a mulher no sonho, na taça e no coração. Pálida Morena, canção de Freire Júnior. Canta Francisco Alves com Orquestra Odeon. Gravação de 31 de agosto de 1933. Disco lançado em novembro daquele ano. Pálida Morena. Beijei a tua boca e adormeci. Sonhei que era feliz junto de ti. Eu vi nos olhos teus, linda criança, a cor que simboliza a esperança. Quem sei que fosses minha, oh, ilusão. Julguei me pertencer teu coração. Momentos de prazer e felicidade eu tive a sonhar na realidade. Oh, sonho de ilusão que se desfaz, a bela de olhos meigos tão tristonhos. Mulher é uma mulher igual às mais, a pálida morena dos meus sonhos. Adeus, não quero te ver nunca mais. Os teus olhos me ferem, são punhais. Teu beijo é um veneno que tortura e manda o mortal pra sepultura. Porém, triste consolo de paixão, ninguém conquistará teu coração. Tu dás o teu amor a quem quem fizer o teu amor, mulher. Pela Rádio Universitária FM, Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje com uma homenagem ao cantor e compositor Francisco Alves, nascido em 19 de agosto de 1898 no Rio de Janeiro, e falecido em 27 de setembro de 1952, na estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, em acidente automobilístico. Para Me Livrar do Mal, samba de Noel Rosa e Ismael Silva, gravado por Francisco Alves com acompanhamento de Gente Boa. Gravação Odeon, de 29 de junho de 1932. Para Me Livrar do Mal. Vivendo com você num martírio sem igual, vou largar você de mão com razão para me livrar do mal. Tô vivendo com você largar você de mão com razão. Para me livrar do mal, supliquei humildemente pra você endireitar. Mas agora, infelizmente, nosso amor tem que acabar. Vou-me embora, afinal, você vai saber porquê. É pra me livrar do mal que eu fujo de você. Tô vivendo com você. Oi, tô vivendo com você. Num martírio sem igual. Oi, num martírio sem igual. Vou largar você de mão, com razão. Para me livrar do mal. Você teve a minha ajuda, sem pensar em trabalhar. Quem se sangue é que se muda, e eu já tenho onde morar. Nunca mais você encontra que lhe faça o bem que eu fiz. Levei muito golpe contra, passe bem, seja feliz. Meu companheiro, canção de Francisco Alves e Orestes Barbosa. Francisco Alves canta com acompanhamento de conjunto, gravação Odeon, de 28 de setembro de 1932, com lançamento em dezembro do mesmo ano. Meu companheiro. Uma árvore frondosa, harmonizando a voz da solidão. E hoje na minha vida dolorosa, só tu me entendes triste. Sorrisos, ilusões, frases perdidas, um vestido ligeiro que passou, olhares, despedidas, tudo meu violão cristalizou. Meu companheiro dileto, violão és meu afeto, és minha consolação. Meu peito tens hoje o timbre perfeito da voz do meu coração. É preciso discutir. Samba de Noel Rosa, que Francisco Alves gravou em dupla com Mário Reis, com acompanhamento da Orquestra Copacabana. Gravação de 28 de novembro de 1931, com lançamento em maio de 1932. É preciso discutir. Na introdução deste samba, quero avisar por um modo qualquer que esta briga é por causa de uma mulher. E eu aviso também que neste samba agora me meto para cantar com Francisco Alves em dueto. É preciso discutir, mas não quero discussão. Da discussão sai a razão. Mas às vezes sai pancada. A questão é complicada. Quero ver a decisão. A mulher tem que ser minha. A mulher não traz letreiro. Foi comigo que ela vinha. Mas fui eu quem vi o primeiro. Ela é minha porque vi. Mas quem segurou fui eu. A conversa já me diz. A mulher não escolheu. E podes crer que é preciso discutir. Mas não quero discussão. Da discussão sai a razão. Mas às vezes sai pancada. A questão é complicada. Quero ver a decisão. Já perdi a paciência. Eu por ela me arrisco. Sou capaz de violência. Mas não vai quebrar o disco. Quanto tempo foi perdido? Perdi tempo pra ganhar. Ganhar fama de atrevido. Quem se atreve quer brigar. E podes crer que... Hino a João Pessoa, marcha de Eduardo Souto e Oswaldo Santiago. Francisco Alves canta com acompanhamento da Orquestra Copacabana. Gravação Odeon de 22 de agosto de 1930, com lançamento em novembro de 30. João Pessoa, presidente da Paraíba, candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas por motivos pessoais, foi assassinado por Júlio Dantas no dia 26 de julho de 1930, na Confeitaria Glória, em Recife. O fato foi transformado em crime político pela oposição, o que ajudou em muito na Revolução de 30. Hino a João Pessoa. Lá do norte um herói altaneiro que da pátria o amor conquistou. Foi um vivo farol que ligeiro acendeu e depois se apagou. João Pessoa, bravo filho do sertão. Toda pátria espera um dia a sua ressurreição. João Pessoa, o teu mundo varonil vive ainda no coração do Brasil. Como um cedro que tomba na mata, sob o raio que encheu o feriu, assim ele ante a fúria insensada de um feroz inimigo caiu. João Pessoa, bravo filho do sertão. Toda pátria espera um dia a tua ressurreição. João Pessoa, o teu culto varonil. Vive ainda no coração do Brasil. Paraíba, ó rincão pequenino, como grande este homem te fez. Hoje em ti cabe todo o destino, todo orgulho da nossa altivez. João Pessoa, bravo filho do sertão, toda a pátria espera um dia a tua ressurreição. João Pessoa, o teu vulto varonil vive ainda no coração do Brasil. Rosa Desfolhada, valsa lenta de Zequinha de Abreu e Dino Castelo. Francisco Alves canta com a Orquestra Rádio Central. Gravação Parlophone, lançamento agosto de 1929. Rosa Desfolhada. Vida perfumada, delicada, tudo ar. Essas rosas milagrosas e gloriosas testificam, santificam um poder. Pássaro cantor, multicor, as originais. Parece soar a canção de louvor, a cantar, a trinar com amor. Este sino que encanta é canção de louvor. Velho sino badalando a soar, vai chamando e convida a orar. Noite triste, a lua me estende a brilhar, e a voz desse sino se sente. Meiga Flor, Samba Canção de Freire Júnior e Henrique Fogler. Francisco Alves canta com Simão Nacional Orquestra. Gravação Parlophone, com lançamento em janeiro de 1929. É a primeira versão deste samba canção, que por sinal foi o primeiro samba canção surgido. Depois veio Linda Flor, com versos de Cândido Costa, gravado por Vicente Celestino. Iaiá, assinado por Luiz Peixoto e Marques Porto, e gravado por Araci Cortes na Parlophone, que seria a versão hoje conhecida como Linda Flor, Aioiô, Meiga Flor. Meiga Flor, não te lembras talvez das promessas de amor que te fiz, já não crês. E queres me abandonar, procurando negar quem juraste a mim também minha ser, meu bem, meu amor. Por que negas, ó flor? Sempre fui tão sincero, eu te quis, eu te quero. Sei que sem te morrerei, és o meu ideal, minha vida afinal. Se amas alguém, meiga flor, se mais te convém outro amor, eu quero partir para não mais te ver, e eu quero fugir e bem longe morrer. Se amas alguém, meiga flor, se mais te convém outro amor, eu quero partir para não mais te ver, eu quero fugir e bem longe morrer. Meiga flor, não te lembras talvez das promessas de amor que te fiz, já não crês. E queres me abandonar, procurando negar que juraste a mim também minha ser, meu bem, meu amor. Por que negas, ó flor? Sempre fui tão sincero, eu te quis, eu te quero. Sei que sem te morrerei, és o meu ideal, minha vida afinal. A Voz do Violão, canção brasileira de Horácio de Campos e Francisco Alves. Francisco Alves canta com violino, piano e violões. A gravação realizou-se na Parlophone, essa que vamos ouvir foi a primeira, ele gravou 4 vezes essa música. Setembro de 1928 é a data do lançamento do disco. Horácio de Campos fez os versos e deu para Chico musicar. E ele passou a noite em claro, mas amanheceu o dia com a melodia pronta. Na Parlophone, Francisco Alves usava o pseudônimo de Chico Viola, a voz do violão. Não queiras, meu amor, saber da mágoa que sinto quando arrepio. Lembrar de sol, até estão que os meus olhos rasos d'água. A dor e a tua ausência me causou, porém, neste abandono interminável. negra solidão. Eu tenho um companheiro inseparável. Na voz do meu clarinete de viola. Alheia a imensidão da minha dor. Esquece que ainda existe um peito amante que chora o teu carinho sedutor. Porém, este abandono interminável no espinho de negra solidão. Eu tenho um companheiro inseparável na voz do meu flangeiro. Porém, este abandono interminável no espinho de tua negra solidão. Eu tenho um companheiro inseparável. Pela Rádio Universitária FM, Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje com uma homenagem ao cantor e compositor Francisco Alves, nascido em 19 de agosto de 1898 no Rio de Janeiro e falecido em 27 de setembro de 1952 na estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro em acidente automobilístico. Malandrinha. Modinha brasileira de autoria de Freire Júnior, que Francisco Alves gravou com acompanhamento de violões na Odeon. O disco foi lançado em abril de 1928. Malandrinha. Montanha verdejante, a lira do cantor em serenata, reclama na janela sua amante, ao som da melodia apaixonada, nas cordas do sonoro violão, confessa ao seresteiro a amada, o que dentro de ti está o coração? Oh, linda imagem de mulher que me seduz, ai, se eu pudesse, tu estarias no altar. Essa rainha de meus sonhos, essa luz. As malandrinhas não precisam trabalhar. Acorda, minha bela namorada. A lua nos convida a passear. seus raios iluminam toda a estrada. Por onde nós havemos de passar, a rua está deserta, ó bem querida. Ouvir bem junto a mim o som do pinho, e quando a madrugada é já surgida, os pombos voltarão para o seu ninho. Ó linda imagem de mulher que me seduz, ai, se eu pudesse, tu estarias no altar. Essa raiz de meu sonho, essa luz, as malandrinhas não precisas trabalhar. Rosa Meu Bem, canção brasileira de Jota Tomás. Francisco Alves canta com acompanhamento de orquestra. Gravação Odeonet, de 1927. São uns discos pequenininhos, de 19 centímetros, que eram lançados nesse período. Rosa Meu Bem. Por tua causa vou morrer, vou me acabar. Lá vem a rosa requebrando devagar, então me mostra quanto dessa fazia. Lá vem a rosa requebrando devagar, então me mostra quanto dessa fazia. Tomei a rosa, meu amor, minha paixão, por ti por volta, ando louco de paixão. Tomei a rosa, meu amor, minha paixão, por ti por volta, ando louco de paixão. Pequei em te beijar. Tango canção de Hilda Marçal Matos. Francisco Alves canta com a Orquestra Pan-American do Cassino Copacabana. Gravação Odeon, de 1927. Hilda Matos era cearense de Parangaba. Assinava seu nome invertido, Adli Sotan. Pequei em te beijar. Que nós juntinhos acordar, Nasceu Francisco de Moraes Alves no dia 19 de agosto de 1898, na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, filho de um casal de portugueses. Seu pai tocava alguns instrumentos e era também comerciante proprietário de um botequim. Chico fez apenas o curso primário, mas desde cedo demonstrou interesse pela música. Ganhou de sua irmã Naí um violão e aprendeu com ela as primeiras lições. Em abril de 1918, atuou pela primeira vez na companhia João de Deus Martins Chaves. Depois passaria para a companhia de teatro São José. Em outubro de 1919, foi convidado por João Batista Gonzaga, sobrinho de Chiquinha Gonzaga, para gravar em uma nova fábrica de discos que estava surgindo, a Disco Popular, onde gravou três músicas, O Pé de Anjo, Marcha, Fala Meu Louro, Samba e Alivia Estes Olhos, Samba, todos de autoria de J.B. da Silva, Senhor. Em 1924, iniciou mais uma série de gravações, desta feita na Odeon, da Casa Edson, gravando Miúdo e Chamas do Carnaval, ambos de Sebastião Neves. Em 1927, inicia mais outra série, desta feita a última da série Mecânico, iniciando logo em seguida gravações elétricas na Odeon, onde ficaria até 1934, quando trocou pela etiqueta Victor, voltando à Odeon em 1937, passando logo em seguida, em 1939, para a Colômbia, voltando novamente ao Odeon em 1940. Poucos dias antes de morrer, fez quatro gravações na RCA Victor, que foram lançadas após sua morte. Por sinal, as quatro eram regravações de antigos sucessos. Formou no início da década de 30 dupla com o cantor Mário Reis. Uma dupla fixa que fez muitos discos, gravou várias músicas. Duplas outras ele fez várias. Cantou com Carmen Miranda, com Aurora Miranda, etc. Participou de vários filmes nacionais, sempre cantando as melodias do seu repertório. Foi o cantor que mais gravou discos no Brasil, compondo-se sua discografia de cerca de 1000 músicas. Foi também o cantor preferido dos compositores de peças marciais, tendo gravado muitos hinos, marchas patrióticas, além de músicas que marcaram a época como sátiras. Seus sucessos carnavalescos são inúmeros, cobrindo todo o período de sua carreira fonográfica. Francisco Alves faleceu no dia 27 de setembro de 1952, num desastre automobilístico na Via Dutra, quando regressava ao Rio de Janeiro, vindo de uma apresentação que fizera em São Paulo. Seu carro abalroou com um caminhão que entrara na estrada, incendiando-se totalmente. O Pé de Anjo, marcha carnavalesca de J.B. da Silva, Senhor. Francisco Alves canta com o Grupo dos Africanos. Disco popular, gravado em outubro de 1919, para o carnaval de 1920. Música feita glosando o então chefe de polícia do Rio de Janeiro, o cearense Belisário Távora, que era muito católico. O Pé de Anjo foi a primeira gravação do cantor Francisco Alves. O Pé de Anjo, marcha carnavalesca por Francisco Alves, disco popular, Rio de Janeiro. Thank you. minha. Então em que sentido a galinha pelo milho, a mulher pelo dinheiro, a mulher e a galinha. Não foi em sentido a galinha pelo milho, a mulher pelo Terceira, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, fica por aqui. Hoje, invocamos o cantor e compositor Francisco Alves. Na próxima semana, estaremos aqui com vocês com mais um assunto. Até lá!